Essa é minha tese, sigo o mestre, eu passei em cada teste. O veneno mata a peste, no sereno não me investe. Disciplina, dedicação, aguenta a dor. Sempre no horário, pode ser no frio ou no calor. Eu tava lá só pra quem viu, treinei pesado. A cada gota de suor, paguei por cada pecado. Não escutei amadores, não perdi meus valores. E o mais importante, respeitei meus orientadores. Filosofia do Kung Fu, Karate. Percebi que muito urubu não quis pagar pra ver. O amor me fez voar, não desacreditei. Realizei, alcancei o que não imaginei. Incansável, energia insuperável. Só Deus na minha frente, eu toquei no inalcançável. Já quis o mundo, hoje eu só quero uma canção. Um futuro melhor e mais paz no coração. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Quem pode mandar e quem tem juízo obedece. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Quem pode manda e quem tem juízo obedece. A vida é uma escolha, entre na porta certa. Não dá pra confiar, então esteja sempre alerta. Um labirinto de ideias que não aceita falha. Aprendi que tem mais sorte quem trabalha. Diplomas, obras de arte, professores. Rimas, na próxima fase, são doutores. Trabalho corpo e a mente, aprende nada e de repente. Uma boa plantação começa da semente. Muita coisa vai e vem, sabedoria fica. Mas uma fase da minha vida está escrita. Histórias, experiências é o que eu trago. As cenas externas vão muito bem com beat pesado. Tento passar adiante da forma que aprendi. Hoje eu vendo rap, mais de tudo eu já vendi. Desejo mais alegria, menos tristeza. Menos covardia e muito mais beleza. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Siga o mestre, siga, siga o mestre. Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Siga o mestre.